Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Mundo Antena Web. A edição de hoje vai trazer, neste dia 5 de maio de 2014, apenas duas músicas, mas acho que são interessantes que o ouvinte as confira. Vamos começar com um tema bastante conhecido de Bryan Adams e a música chama-se Everything I Do It For You. Foi o grande sucesso do cantor e um dos maiores de sempre. Esta música é considerada por muitos como uma das melhores músicas de todos os tempos. Ela realmente é lindíssima e aqui vai ser ouvida, tocada pela orquestra, para ver assim, para dizer assim, para melhor dizendo, Munich Symphony Sound Orchestra. É como se chama então esta orquestra de Munique, ou München, como quer o ouvinte, já que é assim que se diz Munique em alemão. Então esta orquestra sinfónica de Munique, não é? E vamos também ficar nesta edição com Heavening Reflections, música aqui trazida por Caroness. São duas músicas muito cinéfilas na forma como são tocadas. Vale a pena conferir. São as duas que vão poder hoje os nossos ouvintes desfrutar nesta edição de 5 de maio de 2014, Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me, desejo a todos a continuação de uma ótima tarde, noite, na companhia do Canal 1. Fiquem bem, ouvintes. Forte abraço a todos e até amanhã. Thank you.